Não existe outra maneira de descrever a Índia sem usar alguns clichês. Choque cultural, trânsito caótico, tradições milenares ou coisas do tipo. A Índia realmente é assim. E tudo isso transforma esse país em um lugar sem igual. A capital concentra toda a diversidade que há no subcontinente. Seja pela herança dos Marajás, batalhas alexandrinas ou até o cheiro da monarquia inglesa que ficou no ar. Nenhum outro lugar do mundo concentra tanta diferença étnica de maneira tão harmoniosa. É claro que nem sempre foi assim. Quem conhece um pouco da história indiana sabe que não foram poucos os mortos para se conquistar essa estabilidade. A separação do Paquistão levou milhares de hindus e islâmicos à morte. Depois, entre Sikhs e hindus. Sem contar a Segunda Guerra Mundial, em que indianos tiveram que lutar em troca da independência de seu país. A política indiana não se resume ao nome mais conhecido no Ocidente. Claro que Gandhi ainda é um ícone da evolução espiritual e humana, mas outros nomes ajudam a tornar as páginas dos livros tão valiosas. Nos tempos em que Mohandas Gandhi era apenas advogado, a Índia era sub-reino britânico. Os ingleses trouxeram um novo idioma e um pouco de sua estrutura governamental. Em troca, indianos tiveram que pagar com a exploração do próprio povo. De maneira bem simplória, podemos dizer que Gandhi liderou a independência. O que poucos sabem é que ao lado dele, na luta, estava Jawaharlal Nehru, uma figura de igual importância para a história. Gandhi e seu amigo conseguiram apoio popular de milhões de indianos e juntos alcançaram a independência do Império Britânico. Nehru, líder da esquerda indiana, foi convidado pelo Congresso a assumir o cargo de primeiro-ministro no novo governo. Ele tinha uma proposta política de unir o melhor das práticas capitalistas com o melhor do socialismo, constituindo um governo social-democrata. Após alguns anos, a filha de Nehru seria eleita primeira-ministra. Indira seria empossada ao cargo mais alto do governo, contradizendo o machismo milenar indiano. Indira passou pela pior parte de sua carreira ao enfrentar um líder religioso extremista. O missionário propunha um governo e estado independente para a religião Sikh. Pensando no inevitável confronto, ele solidifica uma base militar dentro do Templo Dourado, onde estocavam armas e munições. A ideia do estado Sikh foi cogitada após a Índia ser dividida, cedendo parte de seu território ao novo Paquistão. Essa separação levou ao derramamento de sangue de milhares de civis de ambos os lados. Temendo outra guerra religiosa e mais corpos inocentes, Indira autoriza uma operação militar, que invade o templo matando centenas de militares. A primeira-ministra foi criticada por sua ação e acusada pela profanação de um templo sagrado. Indira afirmava que seu ataque foi contra líderes extremistas e não contra a religião. Em 1984, dois seguranças Sikhs que Indira decidiu manter em sua equipe a assassinaram a tiros. No dia em que foi assassinada, ela havia pronunciado em cadeia nacional: "Não me importa se perco a vida a serviço da nação. Se morrer hoje, cada gota de meu sangue revigorará." Após a morte de Indira, seu filho mais velho, persuadido pelo Congresso, assumiu o cargo para acalmar a guerra que se esperava. Rajiv acabou se tornando primeiro-ministro da Índia em 1984. Em 1991, após apaziguar o clima entre hindus e sikhs, Rajiv foi assassinado por uma mulher bomba de uma outra etnia. Os congressistas passaram então a incentivar a esposa de Rajiv para que assumisse seu legado. Mas por fim ela nega o pedido e passa o cargo de primeiro-ministro para Manmohan, um político Sikh, dando fim ao enfrentamento religioso. Embora a pacificação de Gandhi tenha acabado tão violentamente, até hoje a política é influenciada pela história de seus líderes. Um dia a Índia foi um país onde castas sociais decidiam o futuro dos indivíduos. Um dia a Índia serviu a um império escravagista, onde seu povo teve de marchar pelo próprio sal. Um dia a Índia teve que mandar seus filhos para lutar em guerras contra inimigos que não conheciam. Este país vive crescente e promissora economia, onde trabalhadores e sindicatos saem às ruas juntos em busca de melhorias e direitos trabalhistas. Progressos importantes começam a despontar em setores da ciência e tecnologia, também em projetos de combate à poluição e preservação do meio ambiente. Uma nação de ontem retrógrada hoje segue criando o automóvel mais barato do mundo. O mais lindo dessa herança é o empoderamento feminino nascendo. As filhas dessa nação começam a se organizar em pequenos grupos para exigir respeito. No momento, este é o fio de um novelo que ainda tem muito para desenrolar. As mulheres indianas ainda estão bem longe de conquistar a igualdade de gênero. Mas o começo para qualquer jornada é sempre o primeiro passo. Temos uma ideia bem diferente do que realmente é a Índia. Mesmo não sendo manchete de nossos jornais, hoje esse país se desenvolve em todos os setores socioeconômicos e principalmente no setor educacional, dando aula ao Ocidente de como tradições milenares podem, em tempos modernos, se adequar com respeito em busca de um bem maior.